silêncio esperarei, como Eliú em temor eu vou falar aos sábios deste mundo. Venho dizer que a voz do Todo-Poderoso nos faz entender. Ouvem, Senhor, enche-nos de luz, dá-nos a sabedoria que só vem de Ti. O coração quebrantado em Ti se conduz, na verdade e no amor em Ti quero existir. Não são os anos que trazem a verdade, nem a força dos grandes que nos guiará. É o Espírito que em nós traz a liberdade, e com humildade vamos Te adorar. Oh, vem, Senhor, enche-nos de luz, dá-nos a sabedoria que só vem de Ti. O coração quebrantado em Ti se conduz, na verdade e no amor em Ti quero existir. Que eu não busque a lisonja, mas a Tua voz. Que eu não tema o homem, mas o Teu amor. Pois em Ti, Senhor, eu encontro a paz, a esperança que nunca se apagará. Oh, vem, Senhor, enche-nos de luz, dá-nos a sabedoria que só vem de Ti. O coração quebrantado em Ti se conduz, na verdade e no amor em Ti quero existir. Descansarei.